Ambiente, uma batida perfeita do Melody, único e original. Especial Dinho Absoluto. Eu te falei pra não se apaixonar, meu coração. Vem curtir Melody com o DJ Raoni Mix Bang. Porque aqui, você já sabe, é muito melhor. Alô galera, aqui quem tá falando é o seu cantor Dinho Absoluto. E você curte os meus sucessos aqui no CD Na Batida Perfeita do Melody, com meu parceiro DJ Raoni Mix. CD Na Batida Perfeita do Melody. Melody, o único e o original. Especial Dinho Absoluto. Alô, amor, deixa eu te falar. Deixa eu explicar. Porque tudo acabou. Alô, amor. Faço loucuras por você, mas por favor, me perdoa, amor. Chega de falar, chega de implorar. Eu te avisei, DJ Bosco Grinfell, o sucesso do Pará. DJ Bosco Grinfell, é ele que detona agora. Absoluto. Baixar Melody.com, o site de Tecno Melody mais completo do Brasil. Eu vou com a Márcia 3D.

único e o original. Especial Dinho Absoluto. Meus sucessos aqui no CD Na Batida Perfeita do Melody, com meu parceiro DJ Raoni Mixi. Vem curtir Melody com DJ Raoni Mix Band. Me conquistou. Posso te dizer que amo só você e quero te amar. fazendo você dançar. Batida perfeita do Melody. Melody. O único e o original. Especial Dinho Absoluto. Aí, DJ Round Mixi! Pra cima! Lembro de você olhando para mim, dizendo eu te amo e com você quero casar. Lembro de você, o meu corpo a beijar. Carícias e amor que me fazem chorar. Desde que você se foi, eu fiquei sozinho. Nesse quarto vazio, equipe furiosa e salga detonar. E foi nessa equipe onde eu te encontrei. Equipe furiosa e salga detonar. Absoluto, fazendo você dançar. As mixagens tem ele, DJ Raoni Mix, arrebentando, yes! Eu trabalhei o mês inteiro pra ganhar meu lanche, cê matou pro casamento, foi de avião. Comprei o meu bonzinho em 60 prestação, ainda arriscaram a lataria lá na manifestação. Paguei IPTU, ITBI, IPVA, minha casa, minha dívida já foi pra leiloar. Gasolina amanhã, ouvi dizer, vai aumentar, e a galera me ligou que quer festa torar o pau. Corta pra 18. Nem red, nem black, nem jack. Essa pinga com limão é o que tem pra hoje. Nem ult, nem vale, nem sede no posto do Pedrão. É o que tem pra hoje. Nem red, nem black, nem jack.

CD, na batida perfeita do Melody. Melody, o único e o original, especial Dinho Absoluto. E você curte os meus sucessos aqui no CD Na Batida Perfeita do Melody, com meu parceiro DJ Raoni Messi. A galera curte o CD mais top do momento na Batida Perfeita do Melody, ao som das mensagens do DJ Raoni Mix. Esse sim tem talento. Estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, tu despedida para mim foi dura. Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Estaba brincando y você me amando. fui um bobo errado. Estava casando, tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, tu despedida para mim foi dura. Será que te llevo a la luna? E eu não soube sendo assim. Estava brincando e você me amando. Fui um bobo errado. Te peço desculpas. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime que puedes ser feliz. Eso no me gusta. CD, una batida perfecta do Melody. Melody, único y original. Especial Dinho Absoluto. Tantas coisas a você, juro que não posso mais viver sem teu amor. Sem teu amor. Quando lembro dos momentos que vivemos sem pensar, minha boca, tua boca nos beijando sem parar. Eu quero só você. Naquela festa ele tocou a canção do nosso amor. DJ Clay Campos, DJ Clay Campos. Quem tá falando é o seu cantor Dinho Absoluto. E você curte os meus sucessos aqui no CD Na Batida Perfeita do Melody, com meu parceiro DJ Raoni Mixi. DJ Raoni Mixi, mixando a batida perfeita do Melody. Eu sei que dia vai mudar. Equipe Fluxo do Zap, Fluxo do Zap, com DJ Ney Revolution. Equipe Fluxo do Zap, Fluxo do Zap, com o Wanderson a detonar. Equipe Fluxo do Zap, Fluxo do Zap, com DJ Ney Revolution. Equipe Fluxo do Zap, Fluxo do Zap, com o Wanderson a detonar. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar.